fumaçou. Tricô, sonzeira mais impregnante que poeira na cara, como as ganja boa blow. Alá, mas morra, ho. Não fode, caralho. Quer fim de feira, os vet querem mais doideira. Perdido nos iso, que nem menino. É chá louco, barroquino. Capitão, caolhos, mato fino. Jogar o jogo é drogstar. Clandestino pode pá, não esquenta a cabeça. Também vim dos becos, rapá. Tô pelos cantos, fazendo fumaça, fudendo a vida, um encanto. Cuspando fudido, perdido, elas querem um encontro. Eu só quero um desconto. Não vê que o barato é outro, é vinho do bom e hashtag rolando. Na mesa, dois copos de gelo, os assuntos pendentes e tantos. Bagulhos pra resolver, barulhos pra desenvolver. Não durmo enquanto não vejo todas elas assim envolver. Só tenho a dizer que o tempo é curto, eu não curto TV. E você desliga tudo e aproveita o rolê. Bom, é traças pro ar, um brinde pra vida, vem viver o melhor. Meu chapa só tem um atentado que nada vale mais que meu suor. Não quero pensar que o destino me traga o que é certo. Não, espertos são incrédulos, inquietos à procura da perfeição. São produtos e adição. Se a missão é não ser um filho da puta, deixa as coisas como realmente são. A profissão perigou, nós trabalha com a mente. Zona Norte, FLM na mira das lentes. Enquanto isso, fumaçou. Fui lá no pico mais alto da city. Zona Norte, só os fortes, sem corte vim fazer jus ao convite, solto que nem fumaça vou contornando essa situação. Gratidão define, rap é o time, eu sou satisfação. Bola mais um do grandão, que é pra toda a família. Na beira do lago, altos trago, pô, viajei na trilha com a permissão dos ancestrais. Salve aos orixás, deuses africanos que jamais me deixam pra trás. Por isso eu sou insano, sempre eficaz nos planos. Tô sem pressa, qualquer hora dessa eu tô lá com meus manos, numa suíte de patrão, fruto dessa porra. Pra quem quiser me enxergar de perto, eu sugiro que corra, me organizando em meio à zorra. Sem sonho barato, serei ao meu redor. Foda-se, a isca é um cerato. Fi, abre o olho pro game, acredita que pra chegar no topo, cê vai ter que passar várias fitas. Se acostumar com quem se irrita com sua visão. Se camuflar, se a maioria cresce o zoião. Ei tiozão, chuta a porta mesmo e vou sem meio termo. Hoje os pretos vêm fechar o tempo, essa é a minha previsão. Fumaçou.